è un 3,50. São 3601, prossegue via Índia, próximo ponto espera, pode pronto, ajuste a 9015. Copiado via Índia, seu ponto espera do 9015, obrigado. São 3601. São 3601, linda, cola piscina 0, vento. Calma. Gente, ali ainda cola, toma 0, 3601. Ok, obrigado, chefe de comunicação, bom dia. Salvador, Salvador, é o Sam Mike Yankee na posição 11 do Patrono, 14 do Patrono. Prossiga. Yankee Yankee solicitando autorização de líder de motor em marcha lenta, já autorizado previamente também para ela. Gente, eu estou te vendo. É, muito obrigado. 201, Decolar 248, enquanto 8 Salvador 1, 20, decimal 8. 208, enquanto 8 Salvador, tá 360. Obrigado. Minha 075, autorizado Congonhas, você conforme roda o plano de voo, nível 380. Saudação voo 1, transição 1 ótima. Curva direita após decolagem, sistema 0. Transfone 5552, controle Salvador 1, 20, decimal 8. Número de voo 380, saída. São voo na transição ótima. Chame pronto para o estiver acionamento. Chanel 6075. Salvador, na escuta do Golfo SUE Alfa, bom dia. Siga. Paulo, solicito o reboque do Golfo SUE Alfa, do pátio 3, posição 1 Lima, para pátio 1, posição 9. Autorizado, 773, aportar ingresso, pátio 1, Golfo SUE Alfa. Positivo, reportar regresso. Salvador, voo 229, autorização São Paulo Congonhas. Voam 229, autorizado Serra Brava e Serra Gonçalves, até conforme rota do plano, nível de voo 360. Saída São Gono, transição ótima. Rua direita para decolagem, pistão no zero. Transponder 5554, controle Salvador 120, décima 8. Décima 35. 2282, 3530, no zero. Terra Alfa, Novembro, Vito, Oscar, 1, transição Mótiva. Mike, Oscar, Tango, Vito, Alfa. Vocês estão autorizando 360 São Paulo, Congonhas, Tango, 1, transição Mótiva, cruz direita, Boris, Tevado, no 0, 5-4, transporta, 1-2-0-8-4-8, voo, 2-2-9. Segue conforme a rota do plano de voo, chão plano de estacionamento, voo, 1-2-9. Salvador, voo 229, pushback, acionamento, meia dúzia. Voo 229, autorizado que estiver de acionamento, em pronto para táxi. Chamarei pronto para táxi. escuta do Golf X-Ray Alpha. Prossiga. Golf X-Ray Alpha, obrigação para ingressar a parte 1, posição 9. Aguarde. Positivo, aguarde. Rotina 6075, prossegue Índia, reporta Ariado, pronto, cabeceiro 90. Patiuno, Índia, reporta pronto, ponto zero, piscina zero, ajuste no 0 no meio. Patiuno, Índia, pode ir pronto no ponto zero, voo no 229. Golf X-Ray Alpha, autorizado ingresso, parte 1, no reporte seu término. Positivo, Paulo Salvador. Ingressando parte 1, posição 9, vai reportar eterno. 3075, além da cola, piscina 0, vento, calmo. 6 nós, ponto espera da 1-0, pronto. Voando 229, mantém ponto espera. Vai, mantém. Bom, 229 aí, mantém que eu fiquei no 0. Ele aí mantém no 0, bom, 229. Chame 675, decolado 08, chamo controle Salvador 1, 20, 208. 208, boa. Tony 1-2-2-9, contato radar decolagem, seguimento 1023, 6-0, via São Bono. 3-6-0, via São Bono, Bono 229. Salvador, Gol Pessoa e Alfa, término de reboque, muito obrigado e um bom dia. Sérgio, gostando. Bom dia, o Chanel 6251. Prossiga. Autorização nessa frequência, será? Afirmo. Pronto, cópia? Pronto, obrigado. 3-0 Guarulhos, você confirmou a produção de voo, nível 380. Saída São Bruno, transição ótima. Curva direita após a colagem, pistão 0. Transpondo 5556, controle de Salvador 120.8. Ok, 3-0-380 Guarulhos, rota do plano de voo, pistuma 0, curva direita, São João, no Mátila, controle 3-1-2-0-8. Responde a 5-5-5-6. Nossa posição é 2, chama o quadro pronto. Sim, São João, transição Mátila, chama pronto. São João, transição Mátila. 6-2-5-1. dia, aqui é o Gol, Golf, Golf Quebec, posição 1, Romeu, parte 3. Preciso, Golf, Golf Quebec. Preciso autorização de reboque para o parte 1, na posição 06, coordenação para a entrada. Sente, reporte para o ingresso parte 1, Golf, Golf Quebec. Afirmativo, reportaria o ingresso parte 1. Bom, 349, autorizado, Serra Bravo, Romeu Juliette, prossegue conforme rota do plan, nível de voo 380, saída São Bruno, transição Toco, curva direita após decolagem, pista no zero. Transponder 5562, controle São Bruno 1 do 0, décima 8. Pode só confirmar a saída? São Bruno 1, Serra Alfa, novembro de época 1. Transição Delta, Delta, Oscar, Kilo, Lima, telefone. Ok, obrigado. 380, Kilo, conforme plano, salvo 1, Dóquilo, curva direita da 10, 5562, controle 208. São João 1, transição Dóquilo, chama pronto para estiver em treinamento, gol 1349. variando, obrigado. Estacionamento na posição. Estacionamento em frente para o pushback, 62 cono. 62 cono. Fazendo nova autorizada, tinha um contato. Chama a taxa, obrigado. Estamos com 65, 3h40, confirmo. Bruno, 349, prossegue parte 1 na Índia. Reporta pronto, ponto espera, pista 1 no Zoro, ajuste na 016. Parte 1 no Índia, reporta pronto, ponto espera da 10349. Para o pushback do 62 Secunda. 62 Secunda, após o gol da Gol passar essa guarda autorizada, pushback, segundo pronto para o táxi. Ok, após o gol, inicia vai chamar o táxi do 62 Secunda. Controle Salvador, bom dia, 349, decolou. 349, contato com a Dani Decolagem, sigo marcar 380, após 2000 Leda. Após 2000 Leda. Bom, 349, obrigado. Aqui é o Golfo, Golfo que é 10, Falcão, que está vindo no reporte, bom dia, obrigado. Sim. O Sáxio Chané 6251, 119, a bordo, 4 horas e 50, confirma. 251, prossegue índio, reporta pronto, 0.0, ajuste a 0 no meio. Quando meia, vai falar pronto, 6251.